Deus é amor. A voz da libertação mais perto de você. Para todo o Brasil e mundo. Deus é amor. Rádio Deus é amor. ZYJ 467, AM 1030 kHz, Rio de Janeiro. Nós somos a emissora evangélica que leva a palavra de Deus para todo o estado do Rio de Janeiro. Rádio Deus é amor. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9504/97. Interrompemos nossa programação para transmissão do horário eleitoral gratuito. Lei número 9504/97.